Quem me dera saber fazer versos, rima, para um dia escrever que tu és a mulher que eu quero amar. Inventar sofrimento, agonia, um amor de Platão. Quem me dera chamar-te de musa em sonetos e coisas fetais, numa escrita solene e confusa com palavras a mais. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, nunca fui. Com ar afetado, aprenderia latim.